eu suponho. Para 2309. Ah, pode controlar 2309? Para reduzir para 2309, eu chamei 6143. 2309, 6143. Bip 5415, decola aos 30, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 19.8, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o Trip 5415. Prossiga. Toma agora, senhor, o 5415, vai cruzando 1.200 pés. 5495? Trip 54, ONU 5. Você tá no solo. Prossiga. 9601. ONU 601, no complete aproximação LS, chama a torre Salvador em ONU no 8, decimal 95. 95. Gente, eu sou o solo Salvador. Chame o controle em 119, decimal 8. Salvador, muito boa tarde, Trip 5415. Quilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1092. Sete, Bravo, Kilo Isque. Zero, suba e mantenha 1940, saída Coral, aguarde o contato radar. Saída Coral, em acessão 1940, 5465, acionado 0260. Travado. Ok, amigo, já tá embaixo travando. Voo no 601, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 1000 graus com 1 no 2 nós. Livre pouso, voo no 601. Trip 5415, contato radar cruzando 3.500 pés, suba 1040, voo direto Coral. Direto Coral em acessão no 405495. Serra Lima, para informação, você está ligeiramente à direita, cerca de 1,5 milha nesse segmento da chegada à Mané. Desça para 2.000 pés, livre aproximação, informe estabilizado no núcleo de bordo. A porta era estabilizada, está ajustando na rota agora do Serra Lima. Paulo, voo 1925. Prossiga. É, tô, o tráfego não conseguiu. Qual que é a provável de vista prevista para Brasília? 1925. Arbor Eletro. É, com o quê? Arbor Transição Eletro. Arbor Transição Eletro, obrigado. Então, também já pede autorização 925 para Brasília. Ciente, 7, autorizado Brasília, via Pesulu 17, a Pino, nível de voo 360. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 119.8, torre 18.95, transponda 5451. Aprovou então a nossa corrida Pesulu 17, nível 360, a Pino, decola com curva direita, Arbor, Elefa 19.85451. Correto, chamo pronto para acionar. Camarada. Uno 601, solo 35, direita 121, décimo 9. 219, direita 1601. Solo Salvador, boa tarde, 1601 da Gol. 601, autorizado táxi via Foxtrot Alpha, chame antes da Juliette. Foxtrot Alpha vai reportar antes da Juliette. Para posicionamento da 3567. Da 3567 para posicionamento, portão 05. Portão 05, autorizado, chama pronto pro táxi. Chama táxi, 3567. Autorizado a alinhar e decolada 17, o vento 090 graus com 12 nós. Interceptou o localizador, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, complete a aproximação LS, chame a torre 1895. Torre 1895, Lima. Chanel 1143, livre aproximação, desça para 2 mil pés. Altímetro em Salvador 1092, curso estabilizado no localizador da 10. Livre aproximação, desça para 2 mil pés, 1012, vai acusar estabilizado na 10, Chanel 1143. Marcador externo embaixo e travado. Reporta no marcador externo. Bem, baixo, travado. Bravo que Luiz que decola aos 3-8. Controle agora em 119.8. Bom voo. Salvador, abjet 6720, autorização Galhão. Webjet 6720, Galeão. Web 6720. Certo. Aguarde cópia, não tem o seu plano. Não, 6720, pro Galeão, aguarde cópia. Próxima Juliette, 1601. Condições visuais, corredora cheia, informa através do farol da barra. Não autorizado para Galeão, nível 360, via Pesulu 10. SMAP, direto Lúbito, direto Bravo Bravo Tchar. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119.8, torre 18.95, transponda 5526. Autorizado Galeão 360, da El Leda Bridge, Pesulu 10, SMAP, Lúbito Barbacena. 119.8 controle, 19.95 é a torre, 5.5.2000 transponder para o F6720. Correto, chame pronto para acionar. Camarão. Cuidado, Romel. Alfa 2, boa tarde, essa identificação desse mantém 050, chegada a Mari. Identificou 050, chegada a Mari, igual no 6, 1-2, pode voar na proa Duna? Firme. Pode voar pro Aduna, igual no 6-2? Inicialmente mantém a Mari, igual no 6-2. Mari. Índia November Alpha, livre retorno, ingresso no corredor rotatório, informe visual com campo, Índia November Alpha. Pronto. Índia November Alpha. Índia November Alpha, ingressar pelo corredor interno, vai importar a visual com campo. M143 em redução para aproximação em ponto estabilizado. Já reduzindo, interceptando o localizador, 6143. Estado autorizado pouso pista 17, o vento 090 graus com 10 nós. Patrulha de 30, Campinas, 143 a bordo. Gente, agora livre táxi em frente, segunda direita Índia, ponto de espera novela, tá 3567. Gente, livre táxi em frente, ingressa na Índia para ponto de espera da 03567. 5, chama 6143. Torre Salvador, Oxané 6143, estabilizado LS da 10. Ocean M143, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista, perdão, aguardando autorização de pouso, tráfego já avistado. Aguardando, 6143. Oxenem 6143, baixado e travado? Ah, foi um baixo e travado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós, Oxenem 6143. Autorizado pouso, 6143. Quilo Serra Lima, solo aos 43, qual pátio? Até deve estar, livre à direita, tenha uma boa tarde, Quilo Serra Lima. Só não pode copiar nesta ou Pascal mesmo? Copia nesta. Conquista 200 autorizado, direto. Defola da pista 10 com curva direita, saída Arbor até Arbor após direto. Controle 1-119-8, torre 1-8-95, transponda 5527. Autorizado para fazer a conquista 200 direto. Decolagem pista 10, curva direita, subida Arbor, depois direto. Ponto 2198, torre 1895, 3.5527. Correto, chame pronto para acionar. Até Maria, muito obrigado, senhor. Essa é 3, a sua identificação desse Mateão 040, chegada bom. November Alpha, visou algum campo? Negativo, senhor, ainda não, Índio November Alpha. Ocean M1 no 43, no solo aos 45, direita 121 no decimal 9. Direita 219, M1 no 43. 118, decimal 9. Confirme 118, decimal. Alô, Salvador, Ocean M1 no 43, levando a sua escuta. Livre táxi, à direita, chame antes da Juliette. Ocean M1 no 43. Deve estar aqui à direita, chamando de Juliette, 6143. Paulo, pode confirmar a frequência da torre? 118 decimal? 95. 95, grave. Salvador, boa tarde, 3567, ponto espera pronto. De November Alpha para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, Salvador, em 118 decimal, 95. Obrigado, hein, Nicolau, 03567. Número 2, livre elétrico. Para 2 do pés, altímetro em Salvador 902, em forma estabilizada com localizador. Estabilizado elétrico, forma estabilizada, bola número 2. Micro Delta, confirme POB. Número 2 no POB, prossiga em condições visuais, meu pé direto do farol de Itapuã, informe Travejo, Parque Petuaçu. Índio November Alpha, visual com o campo. Índio November Alpha dá presente, autorizado final do 17, o ajuste 10 no 2, reposta final de 2 milhas, cabeceira 17, Índio November Alpha. Afirma, posição número 9, tudo vai estacionamento. Assim que o Ocean M1 43 estacionar no 10, estará autorizado. Aguardando o Ocean M1 no 0, boa noite. M1 43, passa na Juliette. Livre ingresso para o 10, Tatiana. Para o 10, M1 43. Agora 9 milhas para Coral. Chame o controle Leso na frequência 120 decimal 1. Só após o pushback do Oceano 0, não é isso? Não é o pushback não, após o estacionamento do Airbus 318 do Oceano que vai estacionar do seu lado esquerdo no 0, no 10. Ah, tá certo. Após a passagem do Oceano. Firma. Controle Salvador 6210 da Oxi, Paulo Romeu, da Marulho 50. Oxonei 6210, a identificação desse mantém o 060, a chegada mar e reduza para 2309. 060, reduzindo para 2309, poderia voltar para. Limite do tráfego à frente, Boeing 737%, já reduzido, deverá manter a chegada e essa redução, aguardando a. Pro direta mais à frente. Adicionamento, assim que o Airbus da Oceané passar sua cauda, autorizado para o pushback. Após o Airbus da Oceané, autorizado para o pushback. Está ciente, o 6210 da Oceané. 9.8, bom voo. 19.8 graus, boa tarde. Índia November Alpha, 2 milhas fora, da 17, ó. Papa Romeo, Índia November Alpha, autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus com 10 nós. Autorizado pouso, Índia November Alpha, 17. 3, aguarde autorização. 7. 1273. Prossiga. Subvetoração para final do LS, curva esquerda para o 2. 00, o limite será o localizador. Esquerda 200, limite ao norte. Controle, o Ocean 6210. Se autorizar a etapa, tem condições de ultrapassar o tráfego aí. 6210, mantenha a chegada e cumpra as instruções do controle. Tráfego à frente é um 737-800, 12 milhas à frente com 340 de ground. Ok. Estabilizou no localizador, o menos 2. Foro menos 2, compete a aproximação LS, chame 2, Salvador, em 1-2. Não deu pra entender a frequência. 1895, contorre agora. Agora sim, 295. Para o PAD 4. Salvador, 1-0-2. Informe visual com campo ou no através do Parque do Iguaçu. Torre, boa tarde, Bono Meno 2, estabilizado em LS, 1-0. Bono Meno 2, boa tarde, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Reportará. ...95, desce para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1-0-2. Para 3 mil, ajustará 1.002 e voa 9395. Esse é 3, correção de deriva, o V-Control 205, permanece no limite, aguarde um último vetor para interceptar o localizador. É o Web? É o Gol 1856. Gol 1856, 86 a bordo, alternativa Natal, autonomia. 3 horas e... 3 horas e 20. Livre táxi, ponto de espera, contornado Pátio ONU, Índia Alfa, 1-0, transferência. Autorizado via Índia Alfa, 1-0, transferência. Boa noite, senhor. Siga como número 2, à sua frente um Boeing 37 da 800 da Webjet. Boa noite, 56. Tá, gente, então aguardo o Webjet, 856. Salvador, eu vou no 9. Adiante. Uma previsão para o Deck? Uns 3 a 5 minutos. Obrigado. Salvador, Mike Eco Delta, através do Iguaçu, 507. Mike Eco Delta, o ajuste 1-0-2, visual com o Boeing da Gol Final da 1-0. Afirmativo. Condição ainda presente, prosseguir com o Pro Norte, cruzar a final da 1-0, a retaguarda do tráfego. Agilizando o quanto possível, Mike Eco Delta Pro Norte, retaguarda do Gol, reporto livrando final do 1-0, Mike Eco Delta. Paulo Copiano, é 720? Prossiga. Oi, Lefa, TAM 3567. Oceano 62-10, desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador, 1-0-2. 2-0-0-2, 2-0-0. Paulo Salvador, gol 601 para o Galeão. Aguarde, Copper. Oceano 6201. Paulo F-630. Vai pedir desculpa ao colega da Gumba, que está mantendo a posição 2 minutos, então, com indicação. Gente. Um 273 para o localizador, esquerda para o 1-0-0, informe estabilizado, livre LS. Esquerda 1-0-0, reportará estabilizado, vou 273. Eu dou passagem para o Gumba. Não, só se o senhor entrasse na direita, no pátio 3 ou... É, só no pátio 3. Sim, reporte na final da 17, embaixo para o lado, Mike Eco Delta. Delta, reportará pela volta. 1-0, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda após bridge. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, transponda 5-5-3. Reduzindo para 200 e 220. Ok, reduz até 2009. E a partir de agora está sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, vai manter presente proa e terá como limite o localizador. Reduzindo 200, mantendo proa, limite lock, 62 mandar. 3567, chama o centro Recife nas frequências 1260, alterna 288. 260-288, chamará o centro Recife, está 3567, boa tarde. 3, estabilizado no... Bono 273, complete a aproximação, chama a torre Salvador, é 1-8-9-5. 1-8-9-5, Bono 395, desça para 2000 pés, livre LS, informe estabilizado no localizador. 2000, informará estabilizado no 395. Puxando 6210, desça para 3000 pés, aguarde o último vetor para o localizador. Sete, o vento 090 graus, 1-4-2. É auto autorizado o posto. Torre Salvador, 1-2-7-3, dá gol. Pastor, marca para chegar para lá. O gol 1273, o ajuste 1-0-1-2, informa o tráfego helicóptero à esquerda do eixo da 1-0 para realizar pouso pairado na cabeceira 1-7, pista secundária, e interfere com seu pouso. Está livre o pouso na 10, o vento 090 graus com 1-4-2. Gol 1273. Livre pouso na 0, na 273 a gol. Qual a velocidade? Agora reduzindo para 1.70 nós, 1.395, tá 2 milhas para dura. Gente, Oxan 6212, completa a redução para 170 nós. 709-6210. Caso seja autorizado a interceptar o localizador nesta proa, o senhor tem condições de prosseguir na aproximação? Afirmo, 6210. Ok, reduzindo para 70 nós, nessa pista livre interceptar, a curva estabilizada. Livre interceptar o 6290. 394, boa tarde, acionei a identificação, desse mantém o 050, chegada à área. Novo Web 6720, pode esperar avisar o coronavírus. Web 6720, alinhar e manter após o Boeing na curta. Ali mantém o Web 6720. 395, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador agora em 1-8-95. 1895, Gol 93. Salvador, eu vou no 395, a 2 milhas para Simbra, baixado, travado. No 395, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando autorização, vou no 395. Gol 1273, no solo 59, libera a direita na Fox 121-9. Fox 121-9.